estou orando por você que não é salvo, que está sofrendo neste mundo de pecado. Aceita Jesus Cristo, por ti morreu na cruz. É somente Ele que para o céu te conduz. Eu estou orando por você, ó mocidade, para ter cuidado com o mundo e a vaidade, guardando a doutrina, vivendo em santidade. Somente Jesus Cristo te dará felicidade. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando que Jesus vai operando. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando que Jesus vai operando. Eu estou orando por você que é cantor, para que não deixes de louvar ao teu Senhor. Tu sabes que cantando também está pregando, e as almas preciosas para Jesus está ganhando. Eu estou orando por você que é obreiro, para que não deixes de falar ao mundo inteiro. Vai pregando a palavra, verdade ela é, vai correndo a carreira e guardando a tua fé. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando que Jesus vai operando. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando que Jesus vai operando. Eu estou orando por você que está enfermo, já sem esperança, em tristeza e desespero. Cristo tem poder, está sempre a operar. Confia nele agora que ele vai te curar. Eu estou orando por você, ó desviado, que está no mundo, novamente no pecado. Volte enquanto é dia, a noite breve vem. Escuta a voz de Cristo que diz, vem filho, vem. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando e Jesus vai operando. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando e Jesus vai operando. Eu estou orando e Jesus vai operando. Eu estou orando e Jesus vai operando.